Nosso grito com efeito, desenhando o pensamento na tinta. Infelizmente o país da propina, país do povo ou país da polícia? Ha, ha. Com a sua licença, sou obrigado a dizer: mas que porra que é essa? Não reconheço você. Pensando sob pressão, te impondo questão. Não consigo respirar no meio da confusão. Te levo na levada deste groove, mesmo que você fique parado, imune, fim do pavio. Isso não é ameaça. Atenção em dobro, alerta pro povo. Plano, plano, mapa, mapa, esquema. Plano, plano, mapa, mapa, esquema. Plano, plano, mapa, mapa, esquema. O território é cercado, grades, muros, sufoco, medo, desespero, ganância, dinheiro, lei, cega, suja, surda, ruas, avenidas, confusão geral, calamidade total, diferença social. Parado no farol, vidro fechado, se aproxima na espera do trocado, geralmente é esquecida. O futuro se encontra em estado de alerta. Demoliram as casas, morando em barracas, desapropriadas, várias famílias. Sem saber quem é dono, insistindo, abandono, resumo, sistema capitalista. Rebelião, tudo de novo, sistema carcerário, nota zero. Sentado espera que tudo mude, você se ilude, não acredita? Então se liga, nas escolas voltamos aos tempos do bang bang. Quem saca primeiro, quem é mais ligeiro, consegue um diploma de fora da lei. Sem dinheiro, sem trabalho, sem teto, sem terra, sem nada. Falo da vida do povo, nada de velho e de novo. Plano, plano, mapa, mapa, esquema. Plano, plano, mapa, mapa, esquema. Plano, plano, mapa, mapa, esquema. Plano, plano, mapa, mapa, esquema. Yeah, man.